É tudo tão cinza, mal presta atenção. A vida desse teu irmão já vai findar. Salve Led Zeppelin, salve Razamat, salve Moonstrike.